Gravando. Então, voltando aí à leitura do Anselmo Yap, hoje a gente vai tentar ler aí, acompanhar o capítulo 5, né? A história e metafísica da mercadoria, páginas 173 a 204. Eu acho que a gente podia traçar um esboço que a gente vai falar e aí depois a gente começa a ler. Então, pouquíssimos pedaços são desimportantes, né? Pouquíssimos pedaços dá pra pular. Eu acho que seria interessante a gente tentar ler o máximo que a gente conseguir. Bom, o capítulo ele tem 5 subtítulos, né? O primeiro subtítulo é a metafísica e as, entre aspas, contradições reais, página 173. A história real da sociedade mercantil, a antiguidade, 180. A história real da sociedade mercantil, a época moderna, 188. E crítica do progresso da economia e do sujeito, 197. E crítica da economia em geral. Eu destaquei também aqui algumas notas importantes, se vocês puderem acompanhar, porque meu computador trava se eu ficar vendo as notas e vendo o texto assim. Tá no fim da sessão. Então é. Basicamente é o seguinte, nesse metafísica e as contradições reais, o Anselmo Yap vai defender uma metodologia, né, ou uma forma de ver o Marx e o marxismo a partir da filosofia especulativa do Hegel. Vai dar algumas pistas pra gente do que, quais são os movimentos, né, o que, que o Marx quer dizer com... os conceitos do Hegel de conceito, de determinação, de negação, os movimentos, a história e a lógica, né, principalmente. Aí os tópicos 2 e 3 tem muito a ver, Diogo, com esse negócio que você está querendo ver agora, da historicidade das formas, né? Tem algumas considerações assim para fazer na antiguidade, na época moderna, e é um pouco diferente, e aí já contrastando, um pouco diferente da minha opinião e um pouco diferente da opinião de alguns marxistas do direito, né, igual o Márcio Bilharinho, é um pouco diferente, quem a gente tem a maior referência assim, né? É uma estruturação diferente um pouco. Ele vai falar que na sociedade mercantil da antiguidade que já tinha algumas poucas formas, um germe, assim, não vai falar de uma, real, pré-forma. Eu até achei que fez sentido quando falou isso, apesar de eu acho que tem que ter certo papel, assim, esse pensamento, mas por causa da abordagem da dialética hegeliana, né, que de alguma forma, por exemplo, a célula, a mercadoria, de alguma forma, ela já estava contida no cerne da sociedade, né? Ela é sempre pressuposto, né? E atinge uma forma absoluta depois. Tem muito a ver, né? Aí esses dois últimos tópicos, né? Crítica do progresso da economia e do sujeito e crítica da economia em geral, que vai dar 200 e... Vai dar quase 10 páginas. Esse aqui a gente não precisa ler, não. A gente faz o comentário depois. Só para não fazer antes e perder a graça, mas a gente vai fazer o comentário depois. Não tem muito segredo, não. Esses dois últimos tópicos. Então, assim, Giovanni, eu não sei se Eu não sei não, tenho certeza que todo mundo não tem muita familiaridade com o Hegel, assim, porque é um cara difícil mesmo. É muito trabalho, tem que tentar pensar de uma outra maneira, assim, sabe? Ele quer romper com a ideia de uma lógica clássica e fazer uma outra lógica que leve em consideração alguns pressupostos que ele faz no próprio sistema. Ele é um filósofo sistemático. Talvez o último filósofo que escreveu um sistema, que fez sobre tudo. Ele tem lógica, ele tem matemática, ele tem física, ele tem biologia, ele tem química, ele tem política, ele tem direito, ele tem sociologia, que foi integrado dentro desses departamentos, dessas matérias, sabe? Então, assim, é muita coisa para ler e que a gente acaba... aprendendo Hegel pelos comentadores, assim, né? Escreve de um jeito complicado. Não que seja impossível, mas assim, dá muito trabalho, tem que ter uma paciência, uma dedicação muito grande, assim, para ler os textos propriamente do Hegel. Mas o que o Iap vai fazer aqui é fazer um comentário, né? Tentar dar um jeito, assim, tentar expor. E essa relação aí do Marx com o Hegel, né? Então acho que dá pra gente começar a ler aqui, página 73, vamos começar. Ele já parte de um pressuposto, né? Se Marx privilegia a exposição conceitual da lógica da mercadoria relativamente ao resumo da respectiva evolução histórica e empírica, não é por razões de ordem metodológica. É antes porque um dos traços distintivos da sociedade capitalista reside no fato de ela ter uma natureza conceitual, dois pontos, abstração. Então é... essa natureza da sociedade capitalista de se organizar por meio da abstração, ou seja, por meio de uma categoria que está... além da concretude material, parte da materialidade, mas ela ganha uma força maior além da materialidade, que depois volta retroativamente ordenando a sociedade. É igual que a gente tinha falado do trabalho, né? Assim. A parte do valor de uso seria concreto em si. Ganha uma abstração na consciência, em algum lugar, bem volta. É ideia do trabalho, né? Tipo assim, o marretar, que é um trabalho concreto, material, determinável, ele cria um espaço que chama trabalho abstrato, que aí é a quantificação desse... o quanto de trabalho abstrato pode ter, que aí rege depois o trabalho material, né? Então, o quanto de martelados, marretadas eu posso dar, né? Essa categoria de o quanto, de quantificar uma materialidade que no primeiro momento não é quantificável, porque ela é singular, cada ato é singular, essa quantificação é a abstração do trabalho. Vamos dizer assim. Pode ser por meio do tempo, e aí o tempo também, né? Cria essa abstração, né? Tempo que é sempre tempo de produção. Tempo necessário, de produção, tempo médio, né? Mas é tudo... o Postone ele vai diferenciar, né? Depois eu vou falar do Postone, mas ele vai diferenciar entre tempo concreto e tempo abstrato. Então, vamos lá. A forma torna-se independente do conteúdo e tenta desembaraçar-se dele completamente. Isso é abstração. A análise conceitual que Marx leva a cabo não foi minimamente compreendida e constituiu objeto de muitos ataques. Ela é, porém, a descrição mais adequada que alguma vez foi dada nessa dominação da forma sobre o conteúdo. Deduzir todo o capitalismo a partir da estrutura da mercadoria e da necessidade que o trabalho privado tem de se representar como trabalho social não é um procedimento filosófico que pudesse ser substituído por outros processos, porventura mais potentes. trata-se antes de um procedimento que reproduz a verdadeira estrutura da sociedade mercantil desenvolvida. Então, Marx tem uma... tem um bônus aí, ganhou um ponto. Captar os conceitos essenciais da sociedade mercantil permite compreender-lhe o mecanismo sem ter que lhe examinar todos os pormenores empíricos. Aí ele faz uma citação. Essas primeiras citações, se não me engano, até a sétima, são dos Grundrisse, né? Texto 57 e 58 do Marx. O desenvolvimento exato do conceito de capital torna-se indispensável, pois que se trata do conceito fundamental da economia moderna, tal como o próprio capital, cuja contra-imagem abstrata é o respectivo conceito, o fundamento da sociedade burguesa. Da rigorosa apreensão do pressuposto fundamental das relações, decorrem necessariamente todas as contradições da produção burguesa, tanto quanto a fronteira em que ele conduz para lá de si mesmo. Entendeu? A gente tem que perceber o conceito central da sociedade burguesa, que é o capital, saber as suas determinações e seus movimentos, né? Tipo, o que que é o capital? A partir de uma lógica não completamente hegeliana, mas de uma lógica que o Hegel colocou, assim, uma lógica que é a lógica dialética, né? Então, por exemplo, o conceito, quando fala conceito dialético ou conceito hegeliano de capital, não é o capital é dinheiro acumulado em circulação. Isso não é um conceito. Isso aí é uma explicação do que é, isso aí é um sinônimo, isso não é um conceito. O conceito do capital no sentido hegeliano mais forte é conceito. O capital tem uma história de começo, que começa com a mercadoria, com o valor de uso dessa mercadoria, ela vai passando por vários processos, que esse processo cria uma instância abstrata, que é o valor abstrato, que é também que a mercadoria é fruto também de um trabalho, que é um trabalho abstrato, e essas categorias abstratas criam a fetichização na sociedade. E aí é possível criar um mecanismo de mercadoria que seja universal e trocável, que é o dinheiro. Daí esse dinheiro circulado para se acumular e se reproduzir em maior quantidade vira o capital. Isso que seria um conceito do capital, por exemplo. É o que o Marx tenta fazer no primeiro volume inteiro do capital. Não é assim, o capital é isso e acabou. Tem determinações e direitos, né? Que, direitos fundamentais são os direitos que estão reconhecidos, guardam em si um ser fundamental. Pô, o conceito não é um conceito que cabe em três linhas. Assim. Tipo, não tem como. Todo conceito é uma história, né, velho? História com ele. Todo conceito tem que ser uma história, tem que ser uma narrativa dele, da gênese, do desenvolvimento, do que ele pode fazer, dos seus limites, se é possível integrar alguma coisa. É isso que, tipo, é a preocupação do Marx e era pra ser do marxismo que tenta articular uma teoria da sociedade. Não sei se tá indo, né? Ó, no conceito simples da mercadoria e, portanto, do capital, estão já contidos todos os desenvolvimentos subsequentes, tal como sucede no ser hegeliano. Ele está fazendo a correspondência da filosofia do Hegel ao ser. É mais ou menos o que eu estava falando. Esses desenvolvimentos não são algo que vem acrescentar-se do exterior. Aí agora outra cita do Marx. O conceito simples do capital tem que conter em si as suas tendências civilizantes, etc. E não fazê-las surgir, como acontece nas precedentes teorias econômicas. Não fazê-las surgir meramente enquanto consequências exteriores. Do mesmo modo, nele tem que estar demonstradas já latentemente as contradições que depois se libertam. Tem contexto, contradições dentro do próprio conceito. Quais são os limites? O que o capital nega? Em que momento ele nega? Essas coisas assim. Esse eu não vou ler, não. Ó, quem apreende o conceito do capital, apreende igualmente a evolução que dele decorre. Olha lá, essa frase é importante, ele usa nos grupos, mas é da hegeliana. O que vem mais tarde está já contido no conceito geral do capital. Em termos conceituais, a concorrência mais não é do que a natureza interna do capital, pois a tendência de criar o mercado mundial está imediatamente dada com essa. Então, assim, em termos conceituais, hegeliano, essa ideia do que vem mais tarde, o que apresenta depois, ou essa forma mais desenvolvida, já tinha que estar contida no próprio conceito. A partir do momento que esse conceito de capital existiu, né? Então, assim, a gente usa o exemplo do raio mesmo, né, cara? Por exemplo, tipo, quando tem um raio, acontece, dá um raio na natureza. Acontece, dá um raio lá. Se você nunca tinha visto um raio, você vai olhar e falar assim, nossa, tipo, o que é isso e tal, não sei o que, você vai poder estudar e ver que é a diferença e tal, tal, tal. Daí você vai conseguir explicar depois. Só que o fato de você explicar depois não muda o que o raio era, porque o raio sempre já foi um raio. Entendeu? Essa que é a pegada do conceito do Hegel. Por isso que é um pouco difícil, é meio complicado, assim. É estranho, né? É porque a gente tem de hoje que não existia antes. É porque a gente está muito apegado nessa ideia de progresso, né? De, por exemplo, assim, as coisas sempre vão adicionando, né? Sempre quando tem mais tempo na história, tem mais alguma coisa, né? Enquanto que pro Hegel, por exemplo, não tem mais, exatamente, assim. Mas já tinha alguma coisa, mas a gente consegue perceber mais. Mas a coisa já era coisa, né? É essa que é a pegada do capital. Por exemplo, existe o capital financeiro hoje e tal, e tudo essas coisas, bolsa de dinheiro fictício, essas coisas tudo. Só que o capital, ele, desde a sua forma de mercadoria mais básica, ele já era isso. Né? Ele já podia ter sido isso. Né? É a gente que foi percebendo e que agora consegue explicar assim. Mas era a mesma coisa. Né? O que faltava era o déficit do observador. Uma vez dadas as categorias de base, toda a evolução do capitalismo, até a respectiva saída de cena, já está programada ao longo das contradições que decorrem da primeira. A contradição originária entre trabalho concreto e trabalho abstrato, entre valor de uso e valor, que são essa materialidade, a forma e o conteúdo, né, comporta o nascimento de formas novas, as quais, por seu turno, se revelam contraditórias, suscitando, portanto, outras formas novas e assim por diante, num movimento aparentemente sem fim. O conceito desenvolve-se somente através de contradições contínuas, sobre as quais Marx dizia o seguinte, que o capital contém contradições, seremos os últimos a negar. Que o capital contém contradições, perdão, seremos os últimos a negá-lo. O nosso objetivo é, pelo contrário, desenvolvê-las inteiramente. Para Marx, certas coisas são contraditórias em si mesmas, e a sua natureza conceitual entra em contradição com o substrato material em que elas se corporizam. Por exemplo, né? A quantidade do valor, que é sempre determinada e, portanto, limitada, está em contradição com a respectiva totalidade qualitativa. O valor em contradição com o valor de uso. Vamos ver aqui. Qualquer realidade empírica é insuficiente para exprimir o conceito de valor, porque o valor não está só na empiria, porque tem o fetichismo, né, e a categoria abstrata faz uma forma. É engraçado, ó, por exemplo, tem diferença entre empírico, experiencial, sensível, real, tem diferença. Por exemplo, as formas abstratas de dominação, tempo abstrato, trabalho abstrato, elas existem. De verdade, elas existem, são efetivas. Existem. Mas elas não são empiricamente existentes. Entende? Assim, empiricamente existente quer dizer, a gente não consegue perceber pela experiência essas categorias abstratas. Mas elas existem, ou seja, elas têm uma influência, existe, mas elas não são perceptíveis. Isso que é complicado. Tipo assim, não tem uma metafísica. Mas explica por que você usou efetivo ao invés de usar real. Explica. É, porque você usou efetivo e acho que fica estranho pra eles o efetivo. Efetivo é um hegeliano. Efetivo é quer dizer que faz um efeito no mundo. Diferente de real, que só existe. Aqui ele fala, né, que o que é real é efetivo, o que é efetivo é real. O que é efetivo, o que é real é efetivo e o que é efetivo é real. É, e aí um monte de gente interpreta meio que de um jeito esquisito essa frase, até porque ela é meio ambígua, né? Mas vocês entendem, por exemplo, é diferente. Então assim, tem que tomar cuidado com esses minúcios assim, porque na hora de falar e apresentar, leva a coca à toa, né? Porque a empiria não tem. Não está diretamente ligado à existência. Por exemplo, o metro existe. Vocês acham que o metro existe? O metro existe. Mas o metro você não consegue falar o que, que ele é. Você fala o que, que é o metro? Ah, é uma quantidade de distância de um ponto a outro que mede um tantano. Mas isso aí você não está explicando nada do metro. Porque o metro é uma categoria abstrata. É uma medida abstrata. Diferente falar quantos metros tem a porta. Não tem nada a ver. Quantos metros tem a porta, falar tem isso aqui, tal, tal, tal. Você tá experimentando, ou seja, você está por meio da sua experiência, uma medida da porta. Mas não é o metro isso. É a medida da porta. O metro é uma categoria abstrata. Isso é do Hegel também. A utilização que Marx faz dos conceitos aqui, 175. A utilização que Marx faz dos conceitos hegelianos de conceito e de contradição, nada tem de automático ou evidente e suscitou vivas objeções da parte de seus adversários e defesas pouco entusiásticas da parte dos marxistas. É um embate eterno que os marxistas têm contra o Hegel. No começo, na gênese do marxismo, principalmente Marx tem um pouco de culpa nisso. Os primeiros escritos do Marx da década de 40, do século XIX, foram os escritos de enfrentamento ao Hegel, né? E existia também alguns hegelianos que discordavam e queriam reformular esse sistema do Hegel por outra forma, que era conhecido como hegeliano de esquerda, né? E o Marx estava muito, muito próximo desses hegelianos de esquerda até 45 e tudo. Então assim, era o Bruno Bauer, o Feuerbach. Tem o Forbes, tem o Bruno Bauer, tem aquele. Tá na Sagrada Família, são três caras. Tá na ideologia alemã também, né? Na ideologia alemã tem, acho que tem um capítulo dos caras, assim. Na ideologia alemã e a Sagrada Família, ou a crítica da crítica crítica. Bauer, mais importante, mais um. E é assim, tem um pouco disso até hoje, assim. Eu não vou ler esse. Vamos ver. Tá indo aí? A crítica marxiana da economia política utiliza em pontos decisivos de sua argumentação, e não apenas, né, como ornamento, a lógica dialética hegeliana com o seu tertium datur. Tertium datur é aquela ideia da tese, antítese, síntese. Esse é o tertium, que é terceiro datur, é o terceiro dado, o terceiro elemento, né, o elemento também que está conjugado como a soma dos outros dois. E com a sua predicação simultânea de qualidades, mutuamente exclusivas, referidas ao mesmo objeto. Por exemplo, essa ideia da observação, Hegel foi um dos primeiros caras que viu que o observador modifica a visualização. Por exemplo, quando eu estou falando, eu sou um sujeito. Em tese, quando vocês estão ouvindo, vocês são um sujeito diferente, né? Então, assim, vocês são o meu objetivo, vocês são o meu objeto. Só que isso não nega, isso não nega o fato de quando você está falando, você ser um sujeito ou ser um objeto, entendeu? Então, por exemplo, quando o Hegel vai falar de sujeito, de objeto, de as coisas, ele sempre está colocando uma cena. Então ele vai falar assim, de cá para lá, tem um sujeito, tem um objeto, tem um negócio que vai de um canto para o outro, tem uma coisa, tem coisa. Ele fala, de lá para cá, acontece a mesma coisa, não a mesma coisa, tipo, acontece outra coisa e tal, tal, tal. Então, tipo assim, não tem essa coisa de, tipo, o sujeito é sempre sujeito, o objeto é sempre objeto. Você entende? Você entende? Esse é um ganho do Hegel. E o Marx usa muito bem, né? Principalmente no fetichismo, né? Que é lógico que o Marx tá falando assim, ó, nós somos guardiões de mercadorias, né? As mercadorias que são, tem essa inversão ontológica, né? Que as mercadorias que são os sujeitos de verdade, nós somos os objetos, nós só somos os portadores dela, levando. É lógico que em última instância o Marx não tá falando que nós não somos sujeitos na sociedade civil. Sim, sim. Né? Só que ele está falando que um caso, né? É mais no sentido de que na troca de mercadorias, então, quem assume a vontade é a mercadoria. Você troca mercadorias com base na mercadoria. Como se a mercadoria que orientasse a vontade do sujeito e não a vontade do sujeito que orientasse a troca de mercadorias. Então, tipo, essa que é o Marx histórico, esse que é o Marx do conceito, do contexto. Desculpa. Ele está dando a cena. Ele fala assim, ó, na troca, no mercado, quem é sujeito é a mercadoria. Fala isso. Não fala que os homens são assujeitados. Sim, tem uma parte que ele fala, né? Como as mercadorias não podem ir ao mercado por si mesmas e se trocarem, elas precisam de um mediador, que é o sujeito trocador de mercadorias. Então, assim, é mais ou menos nesse sentido que são os pontos. Mais pra frente ele vai trabalhar bem essa parte do sujeito. Isso aí? Sujeito. Ah, tá, nos últimos partes aí, né? Uhum. Ele vai falar. É, isso aí. É, olha lá. Enquanto alguns, com ar triunfal, veem nisso a prova do caráter não científico da teoria de Marx, né? Porque aí você pode falar tudo, e aí tudo é sujeito, tudo é objeto, e aí você baliza onde você quiser, né? Outros, a que sonham poder libertá-la desse peso morto e salvar a justa descrição que ela oferece da realidade empírica. Ele tá falando dos críticos, né? É, tá aqui falando da escola histórica. Né? Marx sublinha que o capitalismo é uma sociedade fundamentalmente contraditória. Porém, diferentemente do que acontece em Hegel, não está convencido de que toda a realidade seja contraditória. Né? Aí é um comentário que faz o Hegel, que eu suponho que a gente tem que entender o sistema do Hegel como contraditório para poder ser movível. Mas também dá para refutar, mas isso não é a opinião nossa, a gente está lendo o texto aqui. Né? A teoria de Marx, isso é importante, a teoria de Marx é a análise de uma formação social determinada, designadamente o capitalismo, com seus traços específicos, e não a aplicação dos princípios gerais de uma cosmologia. Essa é a sacada. O que o capitalismo é nada mais do que uma formação social determinada, com características específicas. É isso. O capitalismo é isso. O capitalismo nunca existiu, nunca foi eterno. Ele teve um nascimento, ele tem meio. Logicamente tem fim, né? Essa é a ideia. Não é... É importante que ele procura, que nem fala aqui, não uma aplicação dos princípios gerais de uma cosmologia, uma ontologia, uma filosofia da história, o capitalismo, enquanto caso particular. Tipo, não está querendo descrever a história e colocar o capitalismo no meio, e nem criar uma teoria que explique tudo extrapolando o capitalismo, mas só falando especificamente do capitalismo. Na verdade, o capital não é exatamente uma crítica ao capitalismo, porque a crítica ao capitalismo fica ao pano de fundo, né? Na verdade, é uma crítica à economia política, como o próprio título diz. Então, ele está criticando a forma como a economia política trata as categorias abstratas do capitalismo, né? É, e aí se ela recai na sociedade e vira capitalismo, e aí isso é o capitalismo, essas coisas, é um acidente, né? Teórico. Não é verdade, porque a crítica da economia política investiga o capital, né? É lógico que esbanja para a parte econômica, porque você tem o mercado, a sociedade civil e o Estado, né? Isso é lógico. Mas não é a crítica. Senão eu falo, a crítica do capitalismo, porra. Falo, a crítica da economia política. Cara, a crítica do capitalismo determinado. Também é crítica pós-moderna, essas coisas assim, tipo, ah, o capitalismo gera isso. É. Assim. Não que ele não faça isso, eu acho que a crítica do capitalismo fica tão de fundo. Tanto que ele sempre se usa, por exemplo, do Adam Smith, do John Locke, David Ricardo, justamente para criticar as formulações teóricas desses economistas e falar assim que eles estavam fetichizando, né, as formas. Uhum. Não compreenderam o real movimento. Ele mesmo avisou. E aí ele começa a falar assim da dialética, né, o jogo ali entre relações de produção e força produtiva, entre mercadoria, valor de troca e dinheiro, aqui e tudo, né? E aí o Anselmo Iago fala assim, né, que isso parece, isso soa, né, pode parecer idealista e metafísico, né? Mas o que acontece de fato, mas trata-se de fato de uma consequência da natureza do objeto de investigação. Enquanto descrição do capitalismo, é precisamente a descrição metafísica, conceitual, que é a correta. Porque metafísica tá entre aspas, né? Então não é metafísica... É mais no sentido de que... De abstrato, né? É, de você não ir pelas aparências, né? É, que a gente tinha falado em cima, né? Isso chama aparência e tudo mais. Vamos ver. O decisivamente importante aí é na primeira edição do Capital e não foi reproduzido na segunda. O decisivamente importante, porém, era descobrir a conexão interna necessária entre a forma-valor, a substância do valor e a dimensão do valor. Ou seja, em termos ideais, mostrar que a forma-valor resulta do conceito de valor. Então, conceito pressupõe uma forma, uma substância e uma dimensão. Uma forma, uma substância e uma medida. Uma quantidade, uma qualidade e uma medida. Esse é o primeiro, é os três primeiros, os três capítulos do primeiro livro da Ciência da Lógica do Hegel. A forma-valor tinha que ser uma forma na qual as mercadorias surgissem umas às outras como meras geleias de trabalho humano indiferenciado, da mesma espécie, ou seja, como expressões coisificadas da mesma substância trabalho. A forma da objetividade está contida no conceito de valor, porque tem que objetivar e está fora também. Essa frase também é importante. O que há de singular na sociedade baseada na produção capitalista de mercadorias é precisamente o fato de ela possuir uma estrutura, entre aspas, metafísica. Essa ideia parece que... Durante todo o livro a gente está vendo isso. Essa ideia de que do capítulo da primeira sessão aí do Capital, se a gente começar a ler o Capital e ler as obras do Marx por esse viés do fetichismo, por esse viés das categorias abstratas, eu acho que a gente parece, né? Olha o aposto que o Iaco está fazendo. A gente consegue tirar muitas coisas interessantes que foram deixadas de lado, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, é uma forma de reviver isso, né, cara? Porque pelas críticas que o Iaco faz do marxismo tradicional e essas coisas, é tentar fazer uma outra leitura, né? É trazer essas coisas novas, possibilidade nova, né? Tipo, vamos tentar ler o Marx pelo Hegel, vamos tentar ler o Capital pelo Fetichismo, né? É interessante, assim. Aí trabalho, falar de negócio de trabalho. Eu acho que a grande pegada da nova crítica do valor é a teoria do fetichismo mesmo. Eu acho que isso fica assim, flagrante, né? Na abordagem. Tentar desmistificar o fetichismo para perceber o real movimento do capital. Olha lá, Marx cita, 178, se eu não me engano. Marx cita uma passagem da Enciclopédia de Hegel, é um dos livros do Hegel, tá? O conceito que inicialmente é somente subjetivo, progride de acordo com a sua própria atividade, sem que para tanto precise de um material exterior ou algo de concreto no sentido de se objetivar. Então assim, o conceito ele se torna aquilo que ele era, tem isso, que é uma característica que a gente viu, e o conceito se, vamos dizer, autonutre, ele se desenvolve a partir dele mesmo, ele que cria os mecanismos para ele poder se desenvolver. Então assim, esse subjetivo não é do ponto de vista de alguém que vê, o sujeito que vê, ou essa dimensão da opinião, subjetividade, essas coisas. Mas é que o sujeito está voltado para si e ele começa a ganhar outros termos, né? Ele começa a se relacionar com os outros, ele começa a aparecer no mundo mais forte, então a se objetivar. Mas a partir dele mesmo, essa é outra pegada também. Marx sugere que o trabalho abstrato corresponde ao conceito hegeliano. No trabalho abstrato, o conceito e a abstração tornam-se reais. Aí a forma triunfa efetivamente sobre o conteúdo, sobre a substância. Ele está fazendo uma correlação, achei muito interessante. O trabalho abstrato ao conceito hegeliano, porque o trabalho abstrato é o cerne também do fundamento do fetichismo, fundamento do valor. Do valor de troca, né? Tanto é que a proposta da nova crítica do valor no Manifesto do Trabalho pela revista Krauss lá é o fim do trabalho, mas aí ele coloca, né? Não é só o fim do trabalho abstrato, porque o trabalho concreto só existe ligado diretamente ao trabalho abstrato. Então seria o fim do trabalho, mas aí no sentido do inserido na lógica do capital. Né? Se daria para falar de atividade produtiva, né? Ou ação, não sei. Olha lá. O capitalismo é a metafísica realizada. Essa analogia que ele está tentando fazer. Por exemplo, o capitalismo é a metafísica realizada. Pá, o cara pega aqui, lê e acabou. Mas tem um significado muito forte isso. A metafísica realizada é que o capitalismo, como um conceito, ele se efetivou. O capitalismo, que era subjetivo, conseguiu, a partir dos próprios mecanismos e instrumentos de operações dele mesmo, ser efetivo no mundo, estar no mundo, estar objetivado no mundo, ter poder de mando no mundo, né? Essa que é a pegada. O verdadeiro realismo, o capitalismo é a metafísica realizada, o verdadeiro realismo dos conceitos em que sonhavam os escolares. Nota 23, eu não sei... Nossa, essa nota 23 eu tinha marcado aqui. Como é? Não, eu falei subjetivo porque ali em cima a gente tinha comentado que o conceito, né? O conceito que inicialmente é somente subjetivo, progride e... de acordo com sua própria atividade, sem que para tanto precise de um material exterior ou algo de concreto, no sentido de se objetivar. O subjetivo que é no sentido de ser simples, de ser um negócio assim, né? Então, Ele se expandiu depois da sua metafísica de biologia, não propriamente dos conceitos concretos. é um pouco contrário. Eles, tipo assim, ele se desenvolveu a partir das coisas concretas, só que essas coisas concretas têm uma correspondência além do mundo, uma correspondência em abstrato. Esse mundo abstrato que ele está chamando de metafísica. Esse mundo. Então, assim, esse mundo abstrato, que é metafísica, né, ele está além da física. Esse mundo abstrato, no capitalismo, ele se realiza. Né? A gente, vamos dizer, vive pelo tempo abstrato, vive pelo trabalho abstrato, vive pelo fetichismo. Então, essas categorias abstratas que... É. Então, por isso que é realizado. O Hegel usa em efetivo também realizado. Por isso que é muito louco essa frase. Se for ver assim mesmo. É, tipo, o mundo não é a aparência... As aparências do concreto, mas as possibilidades do abstrato. Como é? Que causa essa abstração, esse efetivo? É, porque... Então, eu acho que o fetichismo pode se dar pela consciência dessa abstração e pela efetividade, a efetivação da abstração. Né? Porque... É, o desvelamento do fetichismo é isso, né? O fetichismo é justamente o fato de que nós encaramos os movimentos do mundo como aparências. A aparência reveste a forma real que é uma forma que é a abstração. Então a abstração seria, na verdade, o real. E nesse sentido que o fato metafísico é realizado. Porque, por exemplo, o que é realizado no mundo não é o trabalho concreto, mas é o trabalho abstrato, que a gente não percebe, porque a gente vive num mundo em que as aparências é que dão o sentido das coisas e não as abstrações conceituais. Sim, meu pai. E aí, romper com o fetichismo é revelar essas formas abstratas, essas categorias abstratas. Tipo assim, pra gente investigar o fetichismo, é desvelar o fetichismo. Sim. Mas é consciência não de você saber que elas existem. De formar, mas né? Consciência de você aplicá-las no concreto, entendeu? Achar normal, por exemplo. De você realmente não conseguir separar ela como abstrato. Sim, não uma consciência de você saber que é abstrato. Sim, isso aí. Mas uma consciência meio intrínseca, assim, do sujeito em considerar normal que ela existe. A grande sacada do fetismo é que ele transforma tudo, toda essa loucura em algo natural, né? E aí tem um capítulo que ele fala, né, a forma-valor é essa forma louca, desvairada, não sei o que lá, porque realmente o negócio é muito louco, mas se reveste de uma aparência que é internalizada na consciência do indivíduo, e o indivíduo toma tudo como normal. Sim, eu disse consciência no sentido de eles sabem o que fazem, mas não se fazem. Sim, sim. Não de saber... Não entendi. Vamos lá. Mas esses conceitos sofrem em Marx uma transformação inteiramente inesperada. Não se trata apenas de os reinterpretar materialisticamente, mas sobretudo de demonstrar que essas categorias, precisamente enquanto categorias materialistas, constituem uma descrição adequada na sociedade moderna. O jovem Marx acusava Hegel de transfigurar a realidade empírica à custa de hipostasiar injustificadamente conceitos lógicos. O que Marx aqui critica é a abstração idealista enquanto redução de todas as coisas concretas a um conceito lógico e a hipóstase. Hipóstase é essa elevação. Né? Deste em realidade. Mais tarde, depois de por acaso ter relido durante a redação dos Grundes a lógica do Hegel, Marx não retomou essas críticas das hipóteses lógicas enquanto ideologias, enquanto puras quimeras do pensamento. Agora é que é interessante. A crítica do fetichismo que se encontra na sua obra de maturidade é antes uma crítica das hipóteses reais e da reificação efetiva de algo que de completamente abstrato. Dois pontos, o valor. O cara escreve muito bem, velho. Não dá pra acompanhar o cara. É cara desconfundiu isso aí que a gente tava falando agora, né? A gente tava falando assim, meio confuso, o cara... É, a lógica de Hegel constitui agora, aos olhos de Marx, a representação involuntariamente correta de uma realidade que é falsa. Surge-lhe como consciência filosófica da vitória definitiva da mercadoria no interior da realização social, da realidade social. Deduzir a realidade efetiva do capitalismo a partir do seu conceito não é idealismo, mas sim um procedimento que corresponde à natureza do objeto de análise. É por isso que ele está justificando a importância de ler o Hegel, sabe? Tipo assim, porque essa terminologia que ele está usando é hegeliana e a grande maioria mesmo, os marxistas desconsideram Hegel. Isso a gente pode falar, né, Diogo? A gente vê lá, né, Caio? Na UFSC. Assim, é muito fácil, na, né? Na real, todo mundo fala isso. Hegel é idealista, Hegel é monarquista, Hegel... O filósofo é tudo isolado, assim, tá ligado? Não pode funcionar. Até o Descartes, lá, idealista, vem me falar do conhecimento de Freud. O quê? O Descartes fala do conhecimento que você adquire com experiências que você não... Ah, o Cogitor e o Sonho? Não, mas tipo, por mais que eu seja idealista, o Descartes ele fala que é um conhecimento que você adquire pela experiência. Então o cara não nega experiência. Não é um filósofo que eu pensava que é complexo. Ah, o Kant nega, cara. Não, e por exemplo, assim, nega. Igual o Hegel. O Kant pra mim é o mais puro dos idealistas, rapaz. O que isso, cara? O Kant. Cara, o Kant faz esse trabalho aí, velho. De abstrair, de concretizar e de fazer, cara. Foi o primeiro cara que... Mas ele parte de conceitos completamente transcendentais, né, cara? Toda a base dele é transcendental. Tem um pouco disso, né? Mas o Kant... Mas o Kant também é um dos primeiros caras, assim, que vai falar de... não é sentimentos... Sensibilidade. Ele é um dos primeiros caras que vai assumir a sensibilidade e vai assumir o entendimento, né? Um é da seara do racional e outro do passional. Ele é um dos caras que vai integrar esses dois, né? Apesar de ele achar que o entendimento tem um estatuto melhor e tudo mais. Então, mas... sim, mas nega por completo. Não, e por exemplo, assim, o Hegel, a ideia da filosofia do Hegel é assim, basicamente. É pensar os conceitos e pensar como é que esses conceitos desenvolvem. Cara, conceito é uma ideia, ele chama conceito de ideia, com maiúsculo. Tá ligado? Então, meu, é idealista. Mas qual que é o problema de ser idealista, entendeu? Que é falar idealista? O que, que é ser idealista? Por exemplo. É que é muito pegado... De categorias que não são... derivadas de uma análise material, né? Seria mais ou menos isso dele. Mas eu ainda acho que o Hegel não é idealista. Não, sim, mas você entende? Tipo assim, do ponto de vista que eu tô falando, de mexer com conceitos, com ideias, ele é idealista. É que a gente fica nesse senso comum e nessa pobreza, miséria de significado da palavra, e acha que idealista é cara que sonha alto. Ah, não. É, idealista é cara que é maconheiro. Sabe, essas coisas bobas. Então, tipo assim, em última instância, idealista, tá, beleza. Agora vai lá ver o que, que ele vai falar. Vai lá ver como que você chega na ideia. Você tem que partir do concreto, material, pra poder chegar na ideia, na noção. Pra você fazer um juízo. Pra você colocar a figura na tua cabeça pra virar um conceito. Aí você vai... Tipo... Pra mim, o simples fato dele absolver as categorias de universal e, tipo, falar assim que todo processo fenomenológico, todo conhecimento, ele é contextualizado, ou seja, é específico. Isso pra mim é tipo a bandeira do materialismo. Na verdade. Histórico, né, velho? Tem que partir de um contexto, de uma época, de um tempo específico. Então você parte de um concreto, você parte do material, né? Porque se não tivesse essa advertência de você ter que se contextualizar e tudo mais, você não precisaria de uma categoria concreta, então, não, daí já tudo que é ideia, universal, né? Tudo é ideia. Aí é tudo ideia. Tipo assim, se não tem começo e tem fim, qualquer coisa que eu falar vale. Sim. E vale igual, né? Vamos lá. Só voltando aquele negócio lá da relatividade do sujeito, que eu tinha falado, o Marx, quando ele fala a respeito de mercadoria que motiva a troca, ele não está pegando o que ele fala a respeito dessa relatividade do sujeito? Não, ele está, tipo assim, analogamente, ele usa essa terminologia hegeliana. Por exemplo, o Hegel usa assim, né? Tem uma consciência e tem um objeto, né? Tem uma consciência. É na consciência que você faz a separação de sujeito e objeto. Só que, por exemplo, a consciência, que é uma seção da fenomenologia, consciência é do ponto de vista do sujeito que pensa a consciência para o objeto que ele vai tentar aprender. Então tem, tipo, o cara que pensa é o sujeito, e aquilo que se pensa é o objeto. Agora, na outra seção, que é a consciência de si, o próprio pensar, o próprio cara que pensa é o objeto, é o assunto, é o objeto. Entendeu? E o sujeito seria o próprio pensar. É uma inversão também. É isso que ele está falando, tipo assim, aquele que pensa não é só o sujeito. Não é sempre o sujeito. Aquilo sobre quem se pensa pode ser um sujeito. Nessa ideia aí que a gente usou pra... Você entende? Tipo assim, analogamente, lógico que não é a mesma coisa. Lógico que não é, né? O Marx escreve Capital em 60 e pouco. Se ele pegar essa ideia, ele concebeu o sujeito como motivador da troca. Por exemplo, se ele fosse... vou dizer Kantiano, assim. Kant, por exemplo... Só quem pensa é sujeito. O objeto, ou aquilo que se pensa, é o resultado do processo do sujeito, do juízo. Não é o sujeito, de verdade. Não tem uma inversão. No Kant é bem destacado o que é sujeito e o que é objeto. O que marca, antes de Hegel ainda, né, que é o fim da metafísica, é a transcendentalização do sujeito como inocente, né? Sujeito é um sujeito universal, transcendental, e ele é o único capaz de, através de si mesmo, alcançar o entendimento por meio de uma razão que é universal. Uma razão que é válida para todo mundo. Todo mundo, em alguma forma, se pauta num sentido de uma razão universal objetiva. E você entende um pouco? Mais ou menos, não sei se fica meio claro, assim. E essa ideia, tipo assim, usar o Hegel para estudar o Marx, mas não usar o Marx, não deixar o Marx como discípulo do Hegel, né, véio? Os dois têm uma autonomia teórica, né, véio? Os dois eles têm a relevância própria, né? Não é que porque o Marx usou a lógica do Hegel, o Marx é filho do Hegel, então o Hegel é melhor que o Marx. E também não tem porque o Marx descobriu a luta de classes e a economia política mesmo a rigor, que ele é melhor que o Hegel, que faltou isso para ele. Tá, por isso que é a proposta de diálogo, é ler o Hegel sob a luz de Marx e ler o Marx sob a luz de Hegel. Essa que é a ideia. Então por isso, igual aquela palestra do Zizek. Como é que é o nome da palestra, não é? Tipo, de Hegel a Marx, Hegel a Marx e de volta a Hegel. É essa que é a operação. E até que nesse curso, que é a criação seguidora, quando o Christian Dunker apresenta ele, ele fala que é isso que ele quer fazer, tá ligado? Ele quer juntar o Lacan, o Marx, o Hegel e o Hegel de novo, tá ligado? E de volta ao Hegel. Sim, a ideia do Zizek é um pouco diferente, mas a ideia do Zizek é ler o Hegel pelo Lacan. É falar assim, vamos dizer, de Hegel a Lacan e de volta a Hegel, se for simplificar um pouco mais, assim. A ideia é isso. É só a partir, por isso que o Freud falou aquela na reunião, tipo, é só a partir do que o Lacan abriu como teoria, Lacan da psicanálise, é só o que o Lacan abriu de teoria, algumas operações que ele trata, algumas coisas que ele faz na teoria, é que é possível ler um outro Hegel tunadaço, foda que tipo, fica diferente. Um Hegel diferente do século XIX. É, um Hegel como personagem filosófico, não um Hegel como o cara que existiu mesmo, tinha RG e morreu e tal. E o professor Polarens, ele, tipo, ele tem uma certa distância dos lacanianos, mas ele fala que nesse sentido tá certo, é esse Hegel que tem que ser lido, tá ligado? Ele fala que talvez um outro Hegel nem tenha tipo, tanta importância pra ler assim hoje, mas que esse Hegel lido do Lacan tem importância pra caralho, é esse Hegel que tem que trazer e tal. É, porque eu também tenho aquela ideia do nó do Zizek, né? Então, por exemplo, na cabeça do Zizek, se eu fizer Hegel e Lacan e de volta a Hegel, eu tô descobrindo Marx. Se eu fizer de Hegel, tipo, de Hegel a Marx e de volta a Hegel, eu tô descobrindo Lacan. E se eu fizer o contrário, eu tô descobrindo o Hegel. Tipo, se eu fizer de Marx a Lacan e de volta a Marx, eu estou descobrindo o Hegel. Né? Essa é a contribuição mais importante, eu acho, no plano teórico do Zizek. Né? Ele consegue falar além do limite desses três teóricos. Né? São as três pilares do Zizek. Tudo que ele escreve tem a ver com isso. E se você pegar a sentença do Zizek, assim, meu, é muito sistemático. Quando ele faz o parágrafo, ele coloca dois. E quando ele coloca os dois, ele tá falando do outro, assim, do subentendido. Então, tipo assim, não é só piadinha, não. O cara é crânio mesmo. O cara tem coisa que vale a pena. Vale a pena investigar, assim. Eu acho que isso aqui já tá também aqui, ó. Não se trata, pois, de reinterpretar. 79 a 80. Não se trata de reinterpretar no sentido materialista o procedimento metafísico e antimaterialista de Hegel, né? Mas sim de ver nele a descrição da lógica do valor. Né? Então, assim, não tá muito interessado no que o Hegel falou, mas está interessado em como que o Hegel falou. Eu acho que essa primeira parte, né, tá meio vencida, né, Diogo? Não sei se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa, assim. Que parte você parou? Eu tô no 80, vou começar agora a história real da cidade mercantil. É, eu acho que já foi, se você tá tudo isso, que a verdadeira de uma realidade falsa. Leitura hegeliana. Né? Eu acho que já era. É. Então, assim, feita essa introdução ao capítulo, introdução de uma hora, né? Agora a gente vai ver tipo, como que é esse conceito do capitalismo. Né? Tipo assim, como é que a gente pode começar a pensar esse conceito do capital e a sociedade capitalismo e mercadoria a partir da antiguidade e a partir também da época moderna, né? Então, assim, é uma tese que é importante, eu acho interessante também. Quanto mais se recua no tempo, mais difícil se torna distinguir o núcleo conceitual da forma fenomênica. Por exemplo, não é fácil reconhecer nas formas embrionárias do capital e do trabalho assalariado que existiam no século XIX ou na Antiguidade. XV ou na antiguidade, as formas puras que só vieram a desenvolver-se muito mais tarde. Então ele acredita que no século XV ou na antiguidade há umas formas bem embrionárias de perceber. Por exemplo, tinha dinheiro, né? Mesopotâmico. Dinheiro. Mas não é um dinheiro capitalista. Tinha mercadoria, não? Trocava, escambo, essas porraiadas e tudo. Mas não é uma mercadoria capitalista. É, tipo, tem, se for ver, assim, tem um certo lucro, né? Por exemplo, Mesopotâmia só trabalhava através de lucro, né? Por exemplo, pegava um negócio aqui e vendia mais caro ali e tal. Mas não é um lucro. É, mas tipo, não era um lucro de exploração. É que depois ele vai falar aí que, por exemplo, na antiguidade você não tinha trabalho assalariado. Então, por exemplo, não existe mais valia. e a troca de mercadorias não tinha então esse fim de produzir mais valia, e esse que é a geração da valorização própria do capital, né? Aí tem uma citação do Marx lá que ele fala assim: a anatomia do homem é uma chave para a anatomia do macaco. Eu acho que aí tem que balizar, não tem que ser meio Mises assim, de falar que o cara tá errado porque o homem não veio do macaco, todo mundo sabe e tal, no ancestral comum e tal. Mas na época, mano, não era um negócio muito fácil de saber. Mas pra mim, essa ligação não tem nada a ver. O que ele quis dizer, pra mim, o que ele quis dizer é que, inegavelmente, existe uma relação de parentesco entre o homem e o capital, entre o homem e o macaco. Do mesmo jeito que o capital é, tipo, a forma mais absoluta hoje da forma valor, da antiguidade, da acumulação de forma valor. Ele não quer dizer assim, tipo, ah, o homem veio do macaco. Pra mim é só que, assim, pra você entender o macaco, você tem que entender o homem, porque existe uma relação de parentesco aí. Então, para você entender o capital e o valor hoje, você tem que entender as formas primitivas de valor na antiguidade e em tempos anteriores. E a chave para entender elas é partir do presente, partir do conceito hoje na sua forma mais desenvolvida. É só a partir de hoje, da forma mais desenvolvida, que você consegue então se remeter ao passado e fazer uma interpretação adequada de como o valor surge, como o desenvolvimento do capital se dá. Em um dos capítulos anteriores, ele fala exatamente isso. Ele está falando da análise da mercadoria, do Marx, da leitura do Hegel, pá. E ele fala exatamente isso, que hoje é ainda mais fácil entender algumas considerações do Marx daquela época e tal. Eu acho que isso tem tudo a ver com a dialética hegeliana, né, velho? Porque tem ponto melhor de entendimento do que você partir do conceito para entender as primeiras fases fenomenológicas. E só assim, né? Porque você só sabe que naquele primeiro momento o raio era um raio, porque hoje você tem que o conceito, você tem em mãos o conceito de raio. É, você já nomeou, você já colocou tudo que rola e tal, daí você consegue contar essa história, entendeu? Se você não tem como falar, velho. Tipo assim, cara. Tenta fazer um exercício, tenta pensar numa coisa que você nunca viu. Não nunca viu no sentido de que você nunca viu com o olho. Você não consegue, velho. Você não nomeia, não tem. A primeira coisa é nomear uma coisa. A primeira coisa de identificação é nomear. Nomear que existe, nomear que rola. Que é o problema do sintoma, né? O problema da psicanálise. Tem aquela técnica de a gente pensar em falando, né? Pensar em nomes, né? Tipo, o sintoma é esse. Linguagem. A angústia é esse. A falta de conseguir nomear. Por exemplo, você sabe que você tá mal. Mas você sabe que você tá mal, beleza. Você pode estar mal por um monte de coisa. Falta um nome. Falta alguma coisa. O trabalho da psicanálise na sessão, na análise, é você tentar forçar para você nomear alguma coisa. Ou se você não nomear, reconhecer que você jamais vai conseguir nomear e aí então aceitar o impossível. Então, mas se reconhecer que você não nomeia, você já tá entre o. Né? Você já tá entre, por exemplo, ah, isso eu não sei. Então esse vai ser o nome do seu sintoma. Eu não sei. É o nome, tá nomeado. Agora, o que você não sabe, o que você nem consegue falar, eu não sei. É foda. Entra aquela coisa, né? Tipo, o problema não é o que você não sabe que sabe, o problema é que você não sabe que você não sabe. É, o problema é isso. Então a análise é a parte disso, né? Do indeterminado para o impossível. Do inominável para a impossibilidade, ou para o nominável, de certa forma. É... Pra você ver, né, cara, como a psicanálise tem tudo a ver com o Hegel. Tem. É a psicanálise lacaniana. É, e você começa a pegar. É, a psicanálise lacaniana. Você começa a pegar, você já. Você acha os pontos, né? O nascimento do capitalismo não é, portanto, algo de inevitado no sentido determinista. Não é que. essa ideia de teleologia universal, né? Porque você fala assim, ah, tipo, o homem vem do macaco. Que parece que, tipo, ah, o macaco foi feito pra ter o homem depois. É, por exemplo, é, teve a... É, mas nos livros de história é mais ou menos assim, sabe? Tipo... Mas quando ele surgiu, foi determinado aquele... Perfeito. Aí você já tá pegando a lógica do corpo. Entendeu? Tipo assim, não é porque teve Grécia que vai ter. Mas é porque tem aqui hoje o que teve Grécia, assim, né? Que a gente consegue montar, consegue... Agora, para ficar mais fácil, nomear essa dependência. É, a partir do momento em que ele existe, a sua dinâmica interna está sujeita a uma tendência linear, muito mais do que as sociedades precedentes. É, não vou ler essa cita. Ah, não, é assim. Acumulação primitiva do capital. É, a acumulação primitiva do capital e, portanto, também a separação entre os produtores imediatos e os seus meios de produção só pôde produzir o capitalismo a partir do momento em que já estava presente a estrutura conceitual correspondente na qual este processo se inseriu. Por exemplo, se você tivesse feito um regime de assalariamento, de exploração de mais-valia na Grécia, não daria muito certo, porque não tinha essa... A subsunção real, né, velho? Não tinha um espaço hegemônico, um espaço de maioria que praticava isso para você ser mais um. Isso. É, não tinha trabalho livre, o produtor não estava desvinculado dos seus meios de produção, e aí começa a falar de capitalismo mesmo, que é o processo de acumulação primitiva, né? Que é o momento em que os produtores rurais, eles são separados dos seus meios de produção, expulsos do campo e tudo mais. E aí você tem uma forma assim, de forçar o indivíduo a ser um trabalhador livre, entre aspas, um trabalhador salariado. E aí que entra a pegada do capital, né, que é a extração da mais-valia. É, agora, no conceito do valor está incluída a sua evolução, mas não está contido o fato de saber onde, quando e se o valor há de encontrar as condições que permitirão conferir a realidade. É, vários dos acontecimentos decisivos para o nascimento do capitalismo, né, a invenção de máquinas, essas coisas, já tinham tido lugar em outros momentos da história, mas não tiveram as mesmas consequências porque decorreram num quadro que não era ainda a forma capitalista. Essa parte seguinte é importante. Nessas sociedades, economizar tempo de trabalho por intermédio de máquinas parecia constituir um inútil alívio de fadiga dos escravos. É, ou uma ameaça à coesão social. Faltava a ideia de acumulação através do crescimento das forças produtivas. Faltava, em geral, toda e qualquer ideia de um progresso ou de uma acumulação lineares. Nas circunstâncias em que a autorreprodução é o objetivo dos indivíduos, das classes e das sociedades, predomina a concepção cíclica da vida e da sociedade, né, em comparação com a nossa. O abandono dessa concepção acha-se estreitamente ligado à difusão da mercadoria, a qual só tem em vista a sua própria ampliação. Quando ele fala que não ameaça a coesão social na sociedade feudal, eu acho que ele quer dizer que, tipo, como existia suzerania e avassalagem, existia uma ligação disso pela cessão de terras, não tinha o intuito que você... Não tinha... Assim, sentido você separar o vassalo da terra, porque isso constituía a organização feudal. Que o vassalo estava ligado ao suzerano, principalmente pela concessão de terras que eram do suzerano, né? Esse tinha servidão. E ligado ao servo então, pela se separar, proteção. Na verdade. E isso constituía toda a forma de sociedade. A suzerania e a vassalagem, o fato de você estar vinculado a um senhor por ele estar te emprestando um pedaço de terra, dá a esse suzerano poder de mando. Então, não tinha por que o suzerano, quem detinha as terras, dissolver isso. Não tinha sentido. E aí, acho que até mais pra frente ele fala, ou em algum outro lugar, talvez no livro da Ellen Woods, que meio que a sociedade feudal foi tipo uma parada no tempo do desenvolvimento da sociedade de mercadorias. Que entra, se insere numa lógica completamente diferente, sabe? Você começa a observar na Grécia, na Antiguidade, um movimento em que começa a rolar troca de mercadorias, cunhagem do dinheiro, e aí no tempo feudal parece que existe um retrocesso ou uma parada nesse movimento histórico. É, isso prova mais uma vez que a história não é linear, né? É. A história, ela é cíclica no sentido de ser conceitual, né? Cada parte, cada recorte, o tempo, é regido por uma ideia de um conceito, né? Essa que é a pegada. O cara assim, tem falando que eu esqueci de fazer uma época. Ah, por nós ver isso aí. Não dá nada não. Então, ó, de outro modo, foi somente na Europa que o capitalismo começou a coincidir com o seu conceito. Falou pra você, hein? Falou. Falando que não sobre a forma de um arquétipo platônico, né, desse mundo da ideia, mas enquanto um valor, né? Sendo que o valor é muito mais antigo do que o capital. A diferença de valor pré-capitalista, o valor só se torna capital a partir do momento em que se torna uma relação autorreflexiva, tautológica. De tal modo que a contradição inerente a toda a produção de mercadorias se transforma numa contradição em processo dinâmico. A produção de mercadorias em larga escala sem capital é coisa que nunca existiu. E só em circunstâncias em que predomina o capital e o trabalho assalariado é que alcança pleno desenvolvimento essa forma celular que é a mercadoria. Aí ele vai falar desse negócio histórico, ó. Possível datar o nascimento da mercadoria, que era uma produção especializada destinada à troca, que utilizava-se aí formas de dinheiro, ouro, gado e tal. Então, o que nós estamos vivendo, vem falando, né? O preço das mercadorias não dependia do seu valor trabalho, mas sim de sua raridade, dificuldade de chegar ao destino. Ele tá falando tudo isso aqui pra falar que as formas mais primitivas elas são as formas que nós temos hoje um pouco menos envolvidas e que algumas categorias são determinantes pra gente pensar o capitalismo, né? Tipo assim, mercadoria existiu lá? Existiu, mas não é uma mercadoria capitalista por vez, né? Assim, e eu particularmente fico tentado a dizer isso, né? Existiu sempre mercadoria. Eu não concordo muito com isso. Para mim, algumas palavras, algumas categorias do capital só são geridas no capital, né? Então, assim, falar de mercadoria, para mim é falar de mercadoria dentro do capitalismo. Então, embora existam mercadorias na Grécia Antiga, essas coisas, para mim, teria que ter outro nome. Né? Coisa, sei lá, não sei, outro nome. Mercadoria não, mas pro Anselmo Iapri faz sentido. Né? Até porque também ele acha que tem uma forma, né? Uma forma germinal aí que desemboca nessa forma desenvolvida conceitual nossa, né? Tanto que, pra mim, que acho tem... que ele se refere à mercadoria porque hoje existe o conceito, né? E aí seriam formas primitivas de mercadoria, apesar de ele deixar isso claro. Mas eu acho interessante, essa é a coisa dessa mínima diferença de Derrida. Sempre que a gente fala de mercadoria da Grécia, tem um déficit de interpretação aí, né? Então, legal falar assim e tal, mas não corresponde exatamente, né? E aí vai falar do entesouramento, vai falar essas coisas aí. Você quer adicionar alguma coisa mais? Que eu vou pular esse trecho. E agora ele vai falar da... mercadoria, a história real da sociedade, esse real é efetivo, né? Na época moderna. É, sobretudo a partir do século XIII, foram lançados os fundamentos desse acontecimento único da história da humanidade, que foi o nascimento do capitalismo. Então tem esse recorte do século XIII. Né? Inicialmente foi nos mosteiros que foram criados alguns pressupostos. Ah, aquelas... como é que chama? De tecelagem lá, é... ofício lá, como é? Corporação de ofício. Corporação de ofício, né? É, os servos expulsos também se reuniam. Tinha a ideia da feira, que eram os burgos lá, que se reuniam da cidade. Uma certa abertura dos feudos para a cidade, que foi criando a cidade, e foi e é o período do Renascimento. Isso é Renascimento, né? Tinha a cidade romana do Império Romano. Acabou isso porque invasão e tal. Todo mundo se recolheu nos feudos e aí teve um certo regresso nessas cidades, essa reconstrução das cidades e da circulação da vida na cidade. E é esse Renascimento aí. É, segundo Postone, pode distinguir-se... É, o Postone também tem uma parte que agora ele vai falar do tempo, né? É... não por acaso, o século XIII foi também o começo do, de uma certa nova fragmentação do tempo, da medida do tempo. É, começou a se ter relógio, né, os relógios no mosteiro, como tipo minutos e tal. Antes você contava um dia, fechava ele, dividia e fazia as coisas. E essa ideia de minimizar o tempo, você consegue ter uma noção de produção, né? Então você fala assim, ah, eu consigo ir daqui ali em 15 minutos, né? Isso não existia, né? Tanto que é um pouco estranho, né? Eu acho interessante essa parte do tempo aí do Postone. Ele tem um livro, cara, que ele cita no livro. Sobre um negócio do tempo, tipo invenção do relógio, um negócio assim. É legal. Tem aí na nota? É que eu tô falando do livro do Postone, eu não Sim, sei se... Não, não tem. Acho que não tem na nota, não conheço o nome que ele está. É, o trabalho fora separado de outras atividades no espaço e no tempo. Não tinha uma separação. Viver era um trabalho, né? Se viver era um trabalho, o trabalho não era muito bem qualificado. É... tem que ir lá? Pô, que bom que você veio, velho. Vamos tentar aí semana que vem vir de novo. Eu acho que a gente vai fazer quarta-feira também, porque coisa não toca. Falou, Zé. Valeu, hein? Valeu, mano. Como vocês estão colocando os áudios? Eu tô upando de novo aqui no meu site, aí eu vou colocar no grupo. Valeu. É que começa o trabalho assalariado, os profissionais que ganham salário. Tá fazendo um recorte que não interessa muito, assim, não gosto, não sei se compensa ler. É, porque assim. É legal, porque ele tá contando uma história, né? Do começo, né? Como se fosse o Éden do capital, do capitalismo. Mas isso aqui é um pouco meio que a gente já sabe, né? Assim, sim. Que é. Deixa eu ver. Bem basicão, né, cara? Mas tem uma parte muito legal que eu vou falar depois. E aí eu acho que isso... Ó, na página... Que página você tá aí? Lá, 193. Página 193. Ah, tá. Ele vai falar do Fordismo, ele vai falar da Rússia, vai falar da China... Aí depois ele vai comentar daquelas cartas que o Marx trocou com a... Esqueci o nome dela, cara. Deixa eu ver aqui. Que existiam as comunidades rurais na Rússia lá, que seria um lugar perfeito para a revolução ocorrer. Eu acho que é um ponto bacana, que é... Começa aqui no... Página 193, dissemos já que a fuga para a frente do capitalismo. Cadê? Dissemos já que a fuga para a frente do capitalismo, sempre em busca de meios para bloquear a queda da massa de valor, conduziu depois da crise econômica de 29. e da Segunda Guerra Mundial à democracia fordista. É, agora já está bem recente, né, então, essa parte aí. Essa última, por seu turno, entrou definitivamente em crise com a Revolução Informática. Também é outra novidade da crítica do valor, né, velho? Não parar no fordismo e na crise de 29 ou Segunda Guerra Mundial. No século XIX, depois da Inglaterra, foram entre os países... foi a França e os Estados Unidos, depois a Alemanha, que edificaram um capitalismo industrial. Rapidamente tornou-se evidente um outro fato. A economia de mercado não é o modelo justo que bastaria aplicar em cada país para colher de seguida os respectivos frutos. Pelo contrário, cada economia nacional de mercado situa desde o início no quadro de uma economia mundial fortemente determinada pela concorrência. A Inglaterra conservou durante muito tempo a vantagem que lhe vinha do fato de ter sido a primeira nação a inundar os mercados mundiais com as suas mercadorias. No segmento, as outras economias nacionais tiveram que contar com o nível de produção estabelecido pelas nações já industrializadas. A ideia daquele tempo médio, porque o tempo médio tem que ser mundial, né? Então, se o Brasil produz um tanto, ele tem que levar em consideração o movimento do capitalismo global para se medir o dinheiro, né? Por isso que sai commodity aqui, barato, e aí faz as coisas, consegue... Sem essa pegada, não... Então, tipo, sempre o capitalismo sempre foi globalizado. Mesmo que sem as Américas, ele sempre foi globalizado, né? Tudo bem que o global nesse sentido era só a Europa, mas globalizado, não tem o que fazer. Nesse sentido que esses caras trazem de globalização, como globalização econômica, sempre foi globalizado. Isso aí não... A livre circulação das mercadorias. Era, portanto, necessário, antes de começar a produzir, investir em infraestruturas e capital fixo, que tinha que se encontrar nos mesmos níveis dos países desenvolvidos, tinha que acompanhar, né? Dito de outras maneiras, esses países tinham que comatar um atraso que era tanto maior quanto mais tarde tivessem entrado em competição. Assim, Japão e Itália foram os últimos países a conseguir entrar no pelotão da frente. No século XX, tinham se tornado impossível implantar um modo de produção capitalista num país sem que a respectiva economia fosse de imediato abalada por um afluxo de mercadorias a preços baixos oriundos dos países já industrializados. Essa é a miséria do Brasil, né? O processo de industrialização do Brasil pressupõe o processo anterior de industrialização do mundo inteiro. Então, quando o Brasil vai querer fazer um carro... Já tem um monte de carro mais barato, já tá em coisa aqui. Quando o Brasil vai querer fazer... principalmente tecnologia é mais visível, né? Sim. Quando ele quer fazer alguma coisa, já tem um tempo médio lá na puta que pariu e nós estamos começando. Então... Tem uma produtividade muito maior. Trava, né? Impede. Isso é um problema não só do Brasil, né, cara? Mas de qualquer capitalismo tardio. Com o efeito que se passou da Rússia, China e muitos países em periferia. Tem país que é muito pior que o Brasil em relação a isso. Sim, com certeza. A construção do socialismo, tudo entre aspas, na Rússia não foi nenhuma tentativa, mal sucedida por circunstâncias diversas, para construir uma cidade emancipada, nem a ambição louca de realizar uma utopia ideológica, nem tampouco simplesmente uma revolução traída pela nova burocracia parasitária. Ele está falando dos trotskistas, né? Foi sobretudo uma modernização tardia, levada a cabo num país atrasado. A mercadoria, o dinheiro, o valor, o trabalho abstrato não foram abolidos. Antes se procurou desenvolvê-los até alcançarem os níveis ocidentais, suspendendo para tanto o livre mercado. É a ideia do capitalismo de Estado. Né? Sistema provisório de mercadorias, controlado pela burocracia estatal, que queria desenvolver as coisas produtivas no nível capitalista, tá ligado? O mais rápido possível. Através da modernização, porque tinha um capitalismo. Isso, a Rosita Show fala isso também, né? É tipo assim, pra você desenvolver o capitalismo mais rápido possível, é um pouco fácil. Então... É só você, tipo assim, aumentar drasticamente a desigualdade em questão de detentor de meio de produção e não detentor de meio de produção. Então o que, que os caras fazem? O Estado é o único detentor de meio de produção e os outros não são. Então você cria um, tipo, um volume, aí meio que você põe essa ideologia de comunista, essas coisas, junto com uma polícia que obriga a trabalhar. Os caras queriam ser economicamente melhor, cara, do que os capitalistas. Sim. Né? Essa era a intenção, mostrar que o sistema funcionava para outros países aderirem e fazer um processo mundial. A ideia é essa, né? Então você junta esses fatores, você consegue ter um gerente. Nossa, excelente. Mesmo com os boicotes, com essas coisas, conseguiu até, sei lá, até 65, sim, 70 ser o país, né? Sim, essa que é com a neve e tal, não sei isso. E aí, se não for, talvez, né? Se não fosse a entrada do padrão dólar e o capital financeiro, não ganhava não, né? Inicialmente os sucessos foram notáveis. Em pouco tempo a União Soviética tornara-se a segunda potência industrial à escala mundial. As democracias ocidentais declaravam-se horrorizadas com os métodos empregues para a obtenção desses resultados. Na verdade, o que aí viam mais não era do que um resumo dos horrores do seu próprio passado. A Rússia tinha repetido em poucos anos aquilo que no Ocidente demorava séculos. Com efeito, como dissemos atrás, a instalação da livre economia de mercado no Ocidente realizou-se igualmente graças ao terrorismo de Estado, os trabalhos forçados, a destruição das tradições, a redução dos camponeses à fome e a supressão das liberdades individuais. Nos países do leste, o Ocidente dito livre via a imagem refletida das suas próprias origens, mesmo se tanto de um lado como do outro os protagonistas se recusaram a admitir esse fato. Os sucessos iniciais da União Soviética encorajaram grandemente outros países a seguir a mesma via para se integrarem de maneira favorável na economia mundial. Foi inicialmente o caso da China. Ao passo que outros países do terceiro mundo procuraram combinar o método estatal com doses mais ou menos elevadas dos mecanismos de mercado. Quanto mais avançada se encontrava a evolução do mercado mundial, mais os países em causa se encontravam atrasados segundo os critérios capitalistas e mais os métodos se tornavam violentos. Não sei aí aonde mais. Tem esse pedaço que foi falado do capitalismo de Estado, dessa alternância, tipo, de denominação de intervenção do Estado. E esse mercado, né? Público. Sempre teve uma alternância. É porque é o que sobra nos países, né, de terceiro mundo, né? Dizer assim. Você tem que meio que jogar ali, né? Se você deixar a coisa correr, o Estado não tem dinheiro. Que o capital, as grandes indústrias toma tudo. Mas eu acho muito louco essa análise que ele faz da União Soviética para falar que, tipo, na verdade a implantação de um suposto socialismo soviético só serviu para recuperar o atraso da Rússia em relação aos outros países. É, e só serviu no final pro capital, né? Que aumentou. Sim. E também serve pro capital que aumentou o tempo médio global, né? É, com efeito, o socialismo real não podia ultrapassar a sua competição de fundo. Procurava regular de maneira consciente o alto movimento do valor e do dinheiro, que por natureza é cego. É difícil, né? Aceitar, aí, né, cara? Tratava-se de uma sociedade baseada na mercadoria e no valor que, ao mesmo tempo, tinha abolido a concorrência. Sendo que uma sociedade mercantil é precisamente a concorrência que adapta a produção de necessidades. Conhece, em última análise, a causa de todas as insuficiências e suficiências da economia soviética. Uma produção sem preocupação com a qualidade nem com as necessidades. uma grande dificuldade em encaminhar os recursos para onde é fraco rendimento do trabalho, etc. Aí começa a falar de criação de crédito, a revolução informática, começam a tornar intransponível esse abismo entre o leste e o oeste. A economia soviética não tinha mais como subsistir, né? O resto da história é conhecido. É, aí acaba a União Soviética, o fim da história do Fukuyama. É difícil, né, assumir isso. Ainda mais aqueles que é mais Mauriás, né? Tadinho, Mauriás. Ó, nota de repúdio contra... Nós vamos fazer aqui uma nota de repúdio contra quem falar mal do Mauriás. Professor Mauriás. Do professor poeta Mauriás. Professor Mauriás. É isso que eu acho legal, sabe? É esse entusiasmo enganador de quem tenta fazer revolução, né? De revolucionário, assim, que é uma chave boa, assim. Porque não é assim, né, velho? Não dá pra fazer amanhã o negócio, não é um negócio. Sim. Mas foi muito estranho, né, cara, o que aconteceu, porque os caras chegaram com um ideal assim de esquerda. Stalin mesmo, né? O cara leu Marx, o cara tinha contato com o marxismo. E aí parece que não dá pra entender o que rolou. É, na verdade também tem essa parte do curto-circuito da sociedade, né? Porque a hora que você tenta colocar ela em novas categorias, tipo o novo homem, né, cara? Ou a nova sociedade, essas coisas. Essa passagem do antigo homem pro novo homem, ela dá bem defeituosa, né? Cria uma série de convulsão aí, né? Por exemplo, é foda, velho. Na União Soviética tava vendo um filminho assim, por exemplo. Em 10 anos eles conseguiram, tipo, alfabetizar 40 milhões na União Soviética, assim, sabe? Cara, isso é muito foda, velho. É um passo muito grande você ter um país que em 10 anos ninguém sabia ler e depois de 10 anos todo mundo sabe ler. 10 anos não tem escola e 10 anos depois todo mundo lê e todos os filhos desse todo mundo já estão na escola. Então, tipo, meio esquizofrênico. É forçado. Né? É, defeitua, cara. Não, é incompleta essa passagem. Né? E aí cria essa coisa, né, que... Pô, a União Soviética era integralista, não nesse sentido brasileiro aí não, mas ela era entregadora, né? Então você tinha a defesa do negro, você tinha a defesa da livre expressão, você tinha a defesa do homossexualismo, você tinha uma arte fodida, música, cinema, teatro, todo mundo renascendo, fazendo uma coisa nova mesmo, formalismo e tudo. E aí você não cria um inimigo, né, cara? E aí que é a importância do... Opa. Falou, né? E aí que é a importância do Carl Schmitt, cara? E assim, quando você não cria inimigo, você fica sem alvo, né? Você fica perdido, velho. E aí, tipo, se você não criar um inimigo, vai chegar uma hora que esse inimigo vai aparecer, né? E é o que rola na União Soviética, é que o inimigo apareceu em cada um, né? Então, tipo, todo mundo podia ser inimigo de todo mundo, e aí, denunciação, calúnia, pá, um morre, outro guilhotina, guilhotina, guilhotina, guilhotina. É difícil. É complicado. É, a crítica do progresso é da economia do sujeito. É, essa parte, cara. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, assim. Vai vendo aí, Diogo, se você consegue achar uma coisa interessante. Mas ela é mais fácil de comentar, né? É, a crítica do progresso da economia do sujeito. Essa ideia do progresso desembocou numa outra ideia, que é o antiprogresso, né? Então, essa intensificação das desigualdades produz um movimento social para a igualdade, né? Então, o que ele está falando ali é da primeira revolução industrial, aquela coisa dos ludistas e dos carlistas, né? Os ludistas era de que as máquinas estão avançando em sociedade, a gente tem que ser meio contra o progresso. Então o movimento disse se reorganizava para destruir fábrica e destruir máquinas. Por causa do Lud, né? Aquele negócio tal, beleza. E os carlistas é também de um teórico inglês, o Carlyle. Ned Lud, o nome? Eu não sei, eu acho que é. O Carlyle, que também tinha uma visão muito, muito negativa do progresso, né? Mas como ele aponta assim, compensação, ele tinha uma visão muito negativa do progresso, mas eram a favor de algumas instituições estranhas como a Inquisição. É, aí ele também dá o exemplo de Canudos no Brasil, né? Que é uma espécie de fuga da sociedade e da modernização, né? Essa ideia de tentar criar um paraíso, tentar criar uma situação de comuna. Aí, eu não sei mais pra frente sim, mas tem comuna de Paris, comuna de Xangai, as comunas na Rússia, pré-17 e pós-17 também. É, mas olha que legal, né, de fato. Paris é 1871. Esses movimentos aí que tiveram vitórias, né, no sentido de buscar uma integração social, eles acabaram resultando na integração forçada das massas na sociedade do trabalho. Basta pensar no fato de um dos primeiros atos oficiais da Revolução Francesa ter sido a abolição de numerosos feriados, seguido da proibição das coligações operárias. A liberdade que as novas burguesias defendiam com tanto ardor era antes demais a liberdade ilimitada de comprar e vender. A abolição das numerosas restrições legais de origem feudal, designadamente quanto à venda de terras e a entrega de operários, arrastava consigo efeitos catastróficos, sobretudo nos campos. É, então tem essa ideia também, que é outra coisa perdida da Revolução Cultural, né? A Revolução Cultural foi investir em infraestrutura para servir o capital mais para frente e criar uma massa engajada em produção e a massa que serve, né, como... Ah, ele vai criticar depois aqui o Egito, marxismo tradicional... É, o marxismo tradicional parece que é meio míope, né? É complicado, cara. Mas, enfim, eu acho que é esse a pegada, né? Que Marx fala da Rússia, que não sei o quê. A análise lógica e histórica do valor mostra por que motivos desapareceram as comunidades antigas. Daí não decorre que seja necessário provar este desaparecimento ou que seja obrigatório acreditar numa astúcia da razão que garantisse que tal desaparecimento é somente um momento inevitável, mas transitório, na caminhada em direção a uma sociedade melhor. Aí está criticando o marxismo tradicional dessa, que ele fala que crítica romântica do progresso e do capital como uma missão civilizadora. Entra muito nisso, deve conversar com o Rancière, né? Oi? Com o Rancière, né, mano? De quebrar essas coisas de romântico, né, cara? Que o trabalhador, essas coisas assim também, né? Ele fala, encontramos, pois, a diferença entre Marx, esotérico, com sua crítica negativa da socialização mercantil, e o Marx esotérico, continuador do liberalismo. É, no fim é isso. O problema é esse, né? Só que a gente só consegue ver depois, né? Por exemplo, se o Badiou chegar e falar que a Revolução Cultural foi um evento, né? E sempre quando ele vai criticar a situação chinesa, principalmente naquela época, fica um negócio meio... Pô, ele tava junto com os caras, né? É. Mao. Mao de Cervão. É, agora a crítica da economia em geral, né? É o último. A crítica da economia política de Marx não é apenas uma crítica das doutrinas econômicas burguesas, que é aquele negócio de novo do Postone, que não é uma economia política crítica, mas é uma crítica da economia política. É uma crítica da existência da economia enquanto tal. Marx nunca usa o termo economia numa significação positiva. Nunca qualifica a sua teoria como doutrina econômica ou algo semelhante. À primeira vista, pode parecer que isto entra em contradição com o fato de se pensar que a teoria marxista se baseia precisamente nessa categoria. Os representantes do materialismo histórico sempre repetiram que o ser material determina a consciência e que a economia é a base de todos os outros aspectos da vida social. Proclamaram essa subordinação dos homens aos seus próprios produtos como uma verdade corajosa que é necessário pôr em relevo contra a transfiguração idealista burguesa da realidade. Porém, a inversão da relação entre meios e fins é característica da sociedade capitalista, na qual o conteúdo subordina a forma. Não faz sentido transformar esse fato negativo, que representa um estado de alienação, porque nessa situação o caráter social não tem consciência de si mesmo, um fato positivo. Marx analisa o capitalismo através do trabalho da economia e nem por isso ele está falando da sociedade humana em geral. É certo que sublinha o fato de mesmo as sociedades pré-capitalistas terem que começar sempre por assegurar a satisfação de suas necessidades vitais, e sublinha que é a maneira como faziam determinadas outras formas sociais. Mas com isso, Marx não pretende dizer que se trata de um dado ontológico sempre válido. Se a satisfação das necessidades assume a forma de uma esfera separada, a economia, com regras próprias que essa esfera impõe a todas as outras esferas sociais. Fala que a economia torna-se algo pouco evidente na sociedade pré-capitalista, em inúmeras circunstâncias, são outros critérios que prevalecem sobre os econômicos, né? As atividades tradicionais, dissipação de bens pelos nobres, contos, né? Cidade, invenções técnicas. Toda a distinção entre base e superestrutura, o eixo do materialismo histórico, revela ser pouco útil, sobretudo relativamente às realidades não capitalistas. O marxismo tradicional tentou muitas vezes mitigar a rigidez dessa distinção com a ideia de uma ação recíproca entre a base econômica e a superestrutura cultural, jurídica e religiosa. A ação recíproca... parece então, né, muito mais prometedor explorar a forma total e explicar o nascimento simultâneo num contexto determinado do sujeito e do objeto, da base e da estrutura, do ser e do pensamento, da praxis material e imaterial. É preciso que nos interroguemos sobre a praxis social que se cindiu nesses dois polos. Quanto mais se recua a história, menos sentido faz querer distinguir entre fatores materiais e fatores ideais. A economia baseada no valor é a forma moderna do fetichismo. Toda sociedade se baseia na apropriação da natureza, mas essa circunstância não a faz ainda a economia. Essa apropriação passa sempre por um processo de codificação simbólica pressuposto e inconsciente, que pode ser num caso a religião e no outro o valor. Na sociedade moderna, o valor é ao mesmo tempo a forma do pensamento e da ação, sem que eu possa deduzir o primeiro, o segundo ou vice-versa. A indistinguibilidade. Né? Essa é que é a ideia, né? Todas as sociedades ou formas de organizações sociais se baseiam na apropriação de uma natureza. Tá, beleza. Só que o modo dessa apropriação de natureza é diferente, né? E aí, sei lá, um pouco estranho, mas... Tipo, se a natureza é o que está fora do social, e essa relação pode ser infinita no que diz respeito à possibilidade, você cria outra coisa, né, diferente. Por exemplo, índio que acha que a natureza é sagrada, essas coisas. É outra coisa, então tem uma economia, né? A história é, afinal, sobretudo, uma história dos fetichismos, e não tanto a história da luta de classes. a luta entre as classes enquanto dinâmica estrutural, ou estrutura dinâmica, só pode existir no capitalismo, uma vez que os antagonismos sociais das sociedades é precedentes. Cadê? Uma vez que os antagonismos sociais das sociedades precedentes eram em grande medida estáticos. É. Só o valor dinamismo dos antagonismos sociais transformando os níveis de classes. Meu, totemismo, essas coisas da antropologia, etnologia, etnografia, etnologia. É, não permite que esse antagonismo seja radical contra o trono de classe. Né? Todas as sociedades se baseiam numa constituição inconsciente. Né? Imaginário social, antropologia social. Que tá dentro do imaginário, né? Essa parte que é legal. O sujeito existe, mas atualmente não é o homem que é sujeito, mas sim o seu produto. O sujeito humano é uma ficção, mas até agora também nunca existiu em uma forma completa. O sujeito humano está em devir. São as relações fetichistas que até hoje criaram as relações de produção e com elas as correspondentes cordas de consciência. Nos iam objetar que a crítica marxiana do fetichismo significa precisamente desvelar a falsidade da aparência de um alto movimento das coisas. Qual então o sentido de nossa crítica da interpretação habitual do fetichismo? De certo que em última análise os homens são os criadores de seus produtos. Por trás da mercadoria enquanto forma fetichizada encontra-se no plano material o homem, contudo não o homem como sujeito consciente, o homem que controla seu próprio caráter social, mas sim um homem fetichista. O criador do fetichismo é um homem que só é sujeito em relação à natureza, mas não que respeita a sua própria sociabilidade. Eu acho que essa distinção é massa, porque, tipo, não é que o sujeito não existe, né? Mas o sujeito só existe num espaço específico que é a sua relação com a natureza, com o mundo, vamos dizer assim, natural. Porque no mundo social, que tange as práticas de sociabilidade, o homem não é um sujeito, ele é fetichizado, né? Cansou de ler, quer uma ajuda? É. Vamos ver. Ultrapassar o fetichismo não pode, pois, significar a restituição dos predicados a um sujeito que já existisse em si e cuja essência houvesse sido alienada. Significa, pelo contrário, criar o sujeito consciente e não fetichista e proceder à apropriação de uma parte daquilo que até agora foi produzido sob forma fetichista. O fetichismo ultrapassável consiste na existência da mercadoria e do valor. Enquanto a mercadoria e o valor existirem, o homem será efetivamente dominado pelos seus próprios produtos. Quando ele falou de criar um novo sujeito, eu pensei no Badiou, né, mano? Para uma nova teoria do sujeito. Eu acho que ele tem a proposta... teoria do sujeito, né? É, então. Talvez a proposta dele seja um pouco a ver com isso, né? Não sei se necessariamente na linha do fetichismo. É que sujeito não é sujeito humano, né? Tem essa também diferença, sim. Né? Que o sujeito humano seria o sujeito em face da natureza, né? Pode ser que sim. Aí sim. Quando ele fala aqui de sujeito, acho que ele se refere a um sujeito social mesmo. É, porque sujeito social é sociedade, né? Por exemplo, o Badiou, eu sei que ele tem vários sujeitos, sabe? Por exemplo, assim, o sujeito, né, no que diz respeito ao amor pra ele... O sujeito é o par, é o casal. O casal que é um sujeito. É igual pro Hegel também. No direito nós vai ver lá que é isso também. E aí eu não sei, por exemplo, o sujeito na política, talvez seria o partido. Você entende? Tem várias coisas de sujeito ali. Talvez tipo, o paciente seria um sujeito de subject, de matéria, né? Uhum. Não sei. Talvez tenha pra conversar, né? Pra arte. Mas acho que quando ele fala assim de criar um sujeito, é que ele tá se referindo a um sujeito mesmo que não seja um representante da mercadoria, né? Mas um sujeito. Um agente autêntico, né? Efetivo, é. Um sujeito real. Só nesse último parágrafo aqui que a gente já mata esse cara. Pode assim imaginar-se um programa de investigação materialista e crítica que analise a história enquanto história dos fetichismos. na qual se entrelaçam sempre fatores materiais, ideais ou simbólicos. No fundo, Marx faz algo de semelhante quando concebe a sua crítica do valor fetiche como uma continuação direta da crítica da religião, e ao sublinhar várias vezes as semelhanças entre as duas estruturas que se baseiam sempre na inversão. Fala lá nas notas de Juventude sobre Mil, já citadas, bem como na passagem do Capital, que diz que o cristianismo, com seu culto do homem abstrato, designadamente no seu desenvolvimento burguês, protestantismo, deísmo, etc., é a forma religiosa mais correspondente em relação a uma sociedade produtora de mercadoria. É, capitalismo como religião. Né? Uma outra passagem, Marx escreve: não pode ser de outra maneira no modo de produção que o trabalhador existe para as necessidades de valorização dos valores existentes, em vez de, pelo contrário, ser a riqueza material a existir para as necessidades de desenvolvimento do trabalhador. Da mesma maneira que na religião é dominado por uma fabricação da sua própria cabeça, também na produção capitalista é dominado por uma fabricação da sua própria mão. Muito louco, sim. Eu acho que essa que é a virada mesmo, né? Não, cara. Não, acho que é isso, então. Né? Você volta pro quinto capítulo. Então, sexto. Sexto pra. Quarto, feira que vem. Quinto, né? A próxima reunião que a gente vai acionar. Aí fica a próxima reunião. 28. Dia 28. Fetichismo e antropologia. É, esse é legal, fala do mal, do Marcel Mouzo, essas coisas assim, bem legal. Então, aí vai ser. A gente termina dia 4 de outubro. Vai ser esse capítulo. Vai faltar um 7. Aí a gente termina. É, vamos... Aí a gente depois vê certinho o que vai ver, né? Ver se vai ver aquele mal agarrado. Salve do curso, se tem alguma outra coisa. Assim então. Fica assim então. Obrigado, desculpa qualquer coisa. É nóis.